no escuro da escola. As luzes se ataram, um garoto de olhos fundos, sozinho no meio da multidão. O eco do riso cruel, como lâminas de aço, chorando em silêncio, perdido no compasso. As palavras lançadas como pedras no vento. Ele não é nada, só um fantasma, um lamento. Pai distante, a mãe alheia. A solidão é o abrigo onde a dor se despeia. Com cada golpe, com cada queda, ele se afunda, se perde na queda. E a noite é sua única amiga, sua única verdade. No espelho, uma sombra na mente, a realidade. Eu chorei por cada ferida, tornei do abismo. E pronto, sem saída, mas nunca perdi o ritmo. A solidão é um caminho, mas eu aprendi a lutar. Escuridão, eu me encontro pronto pra brilhar. Machucar. O agressor ri, o olhar frio como aço. E os pais, eles estão alheios ao seu fracasso. Mas a chama dentro dele não se apaga. E a cada lágrima é uma força, uma espada. Ele ergue a cabeça, encara o vazio. No silêncio, um rugido, um grito contigo. Com cada golpe, com cada queda, ele se afunda, se perde na queda. Mas há uma luz no fundo, um brilho de esperança. Na escuridão ele busca uma nova confiança. Eu chorei por cada ferida, tornei do abismo. E pronto, sem saída, mas nunca perdi o ritmo. A solidão é um caminho, mas eu aprendi a lutar. A escuridão eu me encontro, pronto pra brilhar. No fundo do poço, onde o medo reina, ele descobre que a dor é sua única pena. Mas as correntes quebram, a força se revela, a alma renasce e o poder acela. E agora ele ergue a voz, a raiva é seu escudo. Cada golpe que recebeu é um grito no mundo. A esperança é a chama e a força, o poder ele transforma a dor em um novo amanhecer. Eu chorei por cada ferida, tornei do abismo. E pronto, sem saída, mas nunca perdi o ritmo. A solidão é um caminho, mas eu aprendi a lutar. A escuridão eu me encontro, pronto pra brilhar. E amanhei, mas agora vejo claro. O abismo ficou pra trás e o futuro é meu farol. A melodia da vitória, eu canto minha canção. E cada passo dado é a minha libertação. Eu chorei e apanhei, mas agora vejo claro. O abismo ficou pra trás e o futuro é meu farol. Na melodia da vitória, eu canto minha canção. E cada passo dado é a minha libertação.